estava moço em seu lugar. Veio a aranha lhe atentar, estava moço em seu lugar. Veio a aranha lhe atentar, aranha na mosca, mosca na moça, moça namora. Eu não posso namorar, estava aranha em seu lugar. Veio a barata lhe atentar, estava aranha em seu lugar. Veio a barata lhe atentar, a barata na aranha, aranha na mosca, mosca na moça, moça namora. Eu não posso namorar, estava barata em seu lugar. Veio o rato lhe atentar, estava barata em seu lugar. Veio o rato lhe atentar, o rato na barata, barata na aranha, aranha na mosca, mosca na moça, moça namora. Eu não posso namorar, estava o rato em seu lugar. Estava o gato em seu lugar, vem o cachorro lhe atentar. Estava o gato em seu lugar, vem o cachorro lhe atentar. Cachorro, gato, gato, rato, rato na barata, barata na aranha, aranha na mosca, mosca na moça, moça namora. Eu não posso namorar, estava o cachorro em seu lugar. Vem o tigre lhe atentar, estava o cachorro em seu lugar. Vem o tigre lhe atentar, tigre no cachorro, cachorro no gato. Veio o viado lhe atentar, estava o tigre em seu lugar. Veio o viado lhe atentar, o viado no tigre, o tigre no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na barata, barata na aranha, aranha na mosca, mosca na moça, moça namora. Eu não posso namorar, estava o viado em seu lugar. Veio o homem lhe atentar, estava o viado em seu lugar. Veio o homem lhe atentar, o homem no viado, o viado no tigre, o tigre no cachorro, o cachorro. Na barata, barata, na aranha, aranha, na mosca, mosca, na mosca, mosca, namora. Eu não posso namorar, estava o homem em seu lugar. Veio a sogra lhe atentar, estava o homem em seu lugar. Veio a sogra lhe atentar, a sogra do homem, o homem no viado, viado no tigre, tigre no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na barata, barata, na aranha, aranha, na mosca, mosca, na mosca, mosca, namora. Eu não posso namorar, estava a sogra em seu lugar. Estava só em seu lugar, com toda a sua geração. A maçã.